Chegou, coração, só pulso seu nome. Não sei de mais nada do mundo lá fora. E agora é só nós dois no meu pensamento. Só você pra dar o tempo nessa minha sede de viver em paz. Eu não me contento com apenas um momento. De você eu quero mais e muito mais. Uma vida inteira com você é tudo que eu quero. Espero. Uma vida inteira com você. Só vejo seu nome e uma vontade de pegar o telefone. Medos, anseios, vontade de ficar na paz. Com você eu quero tudo e muito mais. Stevie Wonder, George Benson na vitrola da semana. E o seu corpo na moldura da cama. O futuro nasce agora, a vida louca é no passado. Muito prazer, eu sou seu novo namorado. Chegou, coração, só pulso seu nome. Não sei de mais nada do mundo lá fora. E agora é só nós dois no meu pensamento. Só você pra dar o tempo nessa minha sede de viver em paz.